A maior inovação automotiva chegou. Gol Bala de Prata. Aqui é na pressão, concorrência. Toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave. São Automotivo de Moral está aqui. Gol Bala de Prata de Castanhal, Pará. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ali, mano. Tá gravando? Você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. E aí, Cláudio? Chefe é chefe, né, pai? Caralho, acende a luz. DJ Mohan que tá tocando. Os melhores CDs de Castanhal. Joga a mãozinha pra cima e grita. Ei, ho, oh, ei, ho, oh, ei, ho, oh. Ferrou essa galera de colô. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Vai, toma. Vai, toma, só dos pais, eu tô possuído agora. Atenção, que eu é DJ Lohan, meu irmão. Gol Bala de Prata. Aqui é na pressão, concorrente. Vai, toma, só dos pais, vai, toma. Vai, toma, só dos pais, vai, toma. Vai, toma, só dos pais, eu tô possuído agora. Vende quatro, vai, toma, vai, toma, só dos pontos, vai, toma, vai, toma, só dos pontos, vai, toma, vai, toma, só dos pontos, tô possuído agora. Atenção, que eu já perdi. É DJ Lohan, meu irmão. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, ele vai botar, botada, encaixada, muito brabo, ele vai botar, botada, fica aí no pescinho, depois dessa quebra. Bala de Prata, um som cristalino e inovador. Uhul! Esse som é pressão, é a carretinha super funk que vai te acelerar, baby. Esse som é pressão, é a carretinha super funk que vai te acelerar, baby. Esse som é pressão, é a carretinha super funk que vai te acelerar, baby. Esse som é pressão, é a carretinha super funk que vai te acelerar, baby. Agora vem você me dizendo o que fazer. Agora vem você me dizendo pra onde ir. Agora vem você, vem querendo me mandar. Agora vem você, pensando em me perder. Mina, ouve bem, pelo amor de Deus. Hoje tem super fã e eu vou pra lá. Sei que eu mereço, sei que eu mereço. Com DJ Kennedy, pai, moleque no comando. Da Ferreira que tá agitando. Sei que eu mereço, sei que eu mereço.

Gabriel e a Baby Boy comanda tudo. Convoca geral, convoca todo mundo. É o Sami Digital e a Baby Boy comanda tudo. Sente a pancada que destrói. Estourando alto-falante ao poderoso Baby Boy. Sente a pancada que destrói. Estourando alto-falante ao poderoso Baby Boy. Sente a pancada que destrói. Estourando alto-falante ao poderoso Baby Boy. Sente a pancada que destrói. Estourando alto-falante ao poderoso Baby Boy. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo. Gol Bala de Prata. DJ Maciel comanda com o Sami Digital. Baby Boy tá furioso, comandando a capital. DJ Maciel comanda com o Sami Digital. Baby Boy tá furioso, comandando a capital. Comandando a capital. MC Anjo na voz, pro bagulho fica louco. É o paredão Baby Boy, que agora tá furioso. MC Anjo na voz, pro bagulho fica louco. É o paredão Baby Boy, que agora tá furioso. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro Gambala ficar de sozinho prata, e cuidar um do cristalino coração. É vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. DJ Bill dos Piratas. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo estás com um amigo. Que me tens nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e do coração. Motivo de moral está aqui. Gol Bala de Prata de Castanhal, Pará. Ela só tem 15 anos de avançados envolvidos. Ela só tem 15 anos de avançados envolvidos. Adolescente não pode saber. A família dela adora. O bagulho tá na via, sacanagem toda hora. Toda hora. Vai ter que rolar um roça, vai ter que rolar um esfrega, vai ter que rolar um rala, vai ter que rolar um esfrega, vai ter que rolar um roça, vai ter que rolar um esfrega. David Super, Super pra cima. Meu irmão, pelo amor de Deus. Ela só tem 15 anos avançados envolvidos. Ela só tem 15 anos avançados envolvidos. Adolescente sentindo muito saber. A família dela adora. O bagulho da novinha, sacanagem total, total. Porque eu não tenho dó dessa minha cadela. Porque eu não tenho dó dessa minha cadela. Porque eu não tenho dó dessa minha cadela. Porque eu não tenho dó dessa minha cadela. Gol bala de prata. E aí, quando vem de mala aberta, vem. Let me know that I don't think I could forgive you. Uh-huh. See, I already slow and dying, and I'm not wasting no time. Don't think I could believe you. Na pressão concorrência. Uhul! Essa aqui é lançamento, Kevin, o que fiz pra tu? Pra você se acabar e mexer o bumbum. Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum. Pra você se acabar e mexer o bumbum. Chefe é chefe, né, pai? Vamos ver que tá cantando, é o desafio do combate. Meu irmão, pelo amor de Deus. Olha o que ela faz junto com as amigas no baile. Olha o que ela faz junto com as amigas no baile. Bum, bum, bum, ela bate. Ela bate, bate, palma. Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo. Quando o DKV tá cantando, é o desafio do combate. Só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sexo, cerveja e maconha, arma minha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto, é nós dois no ar-condicionado. Eu viajando e tu só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Ah, ah, vamos lá, ah, Luan! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio. Combinação perfeita, sexo, cerveja, com bala de prata, aqui é na pressão, concorrência. Vem de ré, vem. Espetacular o sorriso dessa princesa. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Com bala de prata, um som cristalino e inovador. Tá gravando? Neirinhas Mendes! Só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batida é maneira. Aí, DJ Moisés! Então grava, então grava, então grava, então grava, então grava, então grava. Tá gravando? Para tudo! Tá gravando? Aí, DJ Moisés! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Neirinhas Mendes!

E aí? E aí? E aí? Tá gostando? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ que tá tocando na linha, tu tá gostando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Então rebola, rebola, rebola, rebola. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo, brabo. O DJ que tá tocando novinha, tu tá gostando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. E aí? E aí? E aí? Tá gostando? Então rebola, rebola, rebola, rebola. Então grava ela rebolando. Bala de prata, um som cristalino e inovador. Up in hell and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. To me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. Tell me about that work, work, work, work, work, work. Aqui é na pressão, concorrência. Vem de ré, vem. O responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Mas todo escurinho, deixa tudo no escurinho. Mas todo escurinho, deixa tudo no escurinho. Mas todo escurinho, deixa tudo no escurinho. Mas todo escurinho no banco do meu Camaro. Camaro. Bicada.

toca, as novinha vem assim. Quando o DJ Mário toca, as novinha vem assim. Mário, se prepara que vai ser sensacional. Mário, se prepara que vai ser sensacional. Olha a montaria, rodozinho, esse é o esquema. Rodozinho, esse é o esquema. Quando o DJ Renan toca, as novinha vem assim. Quando o DJ Renan toca, as novinha vem assim. Ela passa uma pela pra cima de mim, passa uma pela pra cima de mim. Fica na pica, na pica, na pica, na pica. Quando o DJ Mário toca, as novinha vem assim. Mário, se prepara que vai ser sensacional. Mário, se prepara que vai ser sensacional. Olha a montaria, rodozinho, esse é o esquema. Rodozinho, esse é o esquema. Fica na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica. Quando o DJ Renan toca, as novinha vem assim. Quando o DJ Renan toca, as novinha vem assim. Ela passa uma pela pra cima de mim. Passa uma pela pra cima de mim. Está aqui, Gol Bala de Prata de Castanhal, Pará. Alô, Belly! Fui lá no baile, tá lá no sol, e como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile, aconteceu. Ela parou e me chamou, chamou eu. Ô novinha, isso é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, e no coco vai bom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Aqui é na pressão. Era bandida, era tu, era bandida. Eu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Era tu, era bandida, era tu, era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, zapeca. Na fita, na fita. E aquela mina que é cachorra, piranha, zapeca. Na fita, na fita. Gordinha, panguela. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Paulinho da Adidas Produções. As molecas já estão na pista. As molecas já estão na pista. Na pista, na pista.

mina, cachorra, piranha, sapeca. Então pode trazer ela, que os moleques sem futuro dá um recado, pega ela, então cancela. As moças de família acerta no paredão, megazóide, vou pegar mina perversa que seduz. Os moleques sem futuro que seduz. Os moleques sem futuro. Com bala de prata, aqui é na pressão concorrência. Olha o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz. DJ Lohan que tá tocando. E quando o bonde passa, que elas faz. E quando o bonde passa, que elas faz. De motão a mil, olha o que ela faz. Lidy Hugo, dos sonhos automotivos de Castanhão. Cristalino e inovador. Como vou lutar, como vou jurar que não senti paixão? Não consigo parar o vício de sonhar. Segundo solidão, és minha metade, meu amor e o meu destino. É você, vem pra curar essa dor. Vem que eu te quero pra me amar. Minha metade, meu amor e o meu destino. É você, vem pra curar essa dor. Vem que eu te quero pra me amar. Jurar que não senti paixão. Não consigo parar o vício de sonhar. Segundo solidão, és minha metade, meu amor e o meu destino. É você, vem pra curar essa dor. Vem que eu te quero pra me amar. Minha metade, meu amor e o meu destino. É você, vem pra curar essa dor. Vem que eu te quero pra me amar. Inevitável foi me apaixonar. Com bala de prata, aqui é na pressão concorrência. Vem de ré, vem. Alex Produções, Alex Produções. DJ Nando,

arte no bar rebaixada, vermelho natural. Patim que faz a mente, sobe pó, Fernando Grau. O que passa e roda a massa, e camisa que não passa. Marola do rádio, toca pé de gela, calha, os canalha tão na área. Mas o que pediu, atrás da janda, não tem como ela sumir. Bagulho andou, as patias do meu. Microfone com crua, suave, suja, onde eu tô. Fumaça perfumada, aqui na costa alta. A burguesia paga e a favela vai e passa. Comércio do dentinho, acho que vão legalizar. Fernando Henrique apoiou e o banco quer comprar. Eba venenosa, pensou, puxou, subiu, baixou. As vila que moda é do calmante que aflora. É, DJ Bell! É do calmante que aflora. Um exemplo de DJ que é no Pará. Que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô atendendo a rua na neblina. Fumaça da partida da quina na perifa. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade, a rua vai virar fumaça. E tô atendendo a rua na neblina. Fumaça da partida da quina na perifa. Gol Bala de Prata, aqui é na pressão concorrência. DJ Hugo, produzindo os melhores CDs de Castanhal.